dia, minha gente. Estão aí na Rádio Comunitária Conchego. Mais uma manhã aí de segunda-feira. Estamos começando o nosso informativo radioativo. São 8h27 da manhã. Vou começando logo pedindo desculpa aos nossos ouvintes, nossas ouvintes, e ao meu camarada Gustavo aqui. Bom dia, Gustavo. Bom dia aí, pessoal. Rádio Vinte da Rádio Comunitária Aconchego. Isso aqui é mais uma edição do nosso informativo. Informativo radioativo, e tá, que seja de boa para nós hoje, 2 de abril. É isso aí. Começa com o tempo ou eu começo com hoje? Não, o tempo pode ser só com muitas nuvens para o dia de hoje, né? Com possibilidade de chuva a qualquer hora, 27 graus, tá fazendo agora, temperatura boazinha, e vai de 29 a máxima, 23 a mínima. Massa, é isso aí. Mais uma vez, essa mínima aí inatingida. Não, quer dizer que tá atingindo, eu acho. Quer falar com a gente? Quer conhecer mais? Zapear aí nossos trabalhos antigos, as nossas produções? Entra aí no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Se quiser falar direto aí com a gente, que sai entrar até no nosso programa, tem o nosso telefone 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Rádio Aconchego fica online em orelha.radiolivre.org/aconchego, ou então pelas ondas eletromagnéticas em uma parte aqui da nossa querida Zona Oeste. Vamos rapidão aí para as nossas manchetes. Só fazer um teste aqui, ver se está saindo na internet. Agendamento de castração gratuita de cães e gatos começa hoje. Novo vice-presidente do Diário de Pernambuco foi quem definiu a demissão dos jornalistas e impôs essa condição para assumir o cargo. Teatro Valdemar de Oliveira está pronto para receber espetáculos. Palco Giratório inicia a temporada em Pernambuco nesta segunda-feira. Semana de Saúde em defesa do SUS. Após decisão de Barroso, presos na Operação Escala são soltos em São Paulo. Para novo relatório atesta a contaminação de rios e igarapés pela Hidroalunorte. Uma nova tentativa para julgar os torturadores da última ditadura militar brasileira. STF julga nesta semana habeas corpus preventivo de Lula. Agendamento de castração gratuita de cães e gatos começa hoje. O Hospital Veterinário do Recife, o HVR, localizado no bairro do Cordeiro, na zona oeste da capital, agenda castração gratuita de cães e gatos durante o mês de abril. Para o mês de abril, o projeto da Prefeitura, juntamente com a Secretaria Executiva de Direitos dos Animais, a SEDA, atenderá 50 animais por dia. O agendamento pode ser feito a partir de hoje, segunda-feira, 2 de abril, através do telefone 3355-8639 ou 3355-9413, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, com encerramento nesta quarta-feira, 4 de abril, quando todas as cerca de 1000 vagas para o mês são preenchidas. A marcação é suspensa e o interessado deve voltar a ligar nos 3 primeiros dias úteis do mês seguinte. Por conta da grande procura pela castração, a SEDA pede que o público insista nas ligações, já que em todo início de mês as ligações ficam intensas e os ramais dos telefones ficam bastante ocupados. Desde outubro de 2013, a SEDA já realizou mais de 17 mil castrações de caninos e felinos, machos e fêmeas. Algumas instruções aí para o atendimento. Durante a marcação, os donos dos animais são orientados sobre o pré-operatório e sobre a documentação que precisa ser levada no dia da cirurgia do animal. Na data agendada, os cachorros e gatos são avaliados pelos veterinários da SEDA para saber se estão aptos a realizar a cirurgia. Eles precisam estar a 12 horas em jejum. As cadelas não podem estar no cio, gestantes ou amamentando. Os tutores precisam levar o original e cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Depois da operação, os animais voltam para casa no mesmo dia. Todos os cães e gatos castrados recebem um microchip para identificação individual. Através do número desse microchip, que é intransferível, é possível obter as informações do tutor do animal. Caso o bicho de estimação perca-se, é mais fácil localizar o responsável. Fonte NE10. Novo vice do Diário de Pernambuco foi quem definiu a demissão dos jornalistas e impôs essa condição para assumir o cargo. Quando foi convidado para assumir o pomposo cargo de vice-presidente do Diário de Pernambuco, Pierre Lucena impôs uma condição aos sócios do grupo: a demissão de pelo menos 30 profissionais com os maiores salários como forma de enxugar a empresa e, a partir daí, tentar recuperar o déficit mensal do jornal. O empresário Alexandre Hans não só aceitou como deu carta branca ao novo diretor, que foi contratado com um salário de mais de R$25.000, segundo apurou o blog. Vaidoso chegou a ter um blog de política nos bons tempos de Eduardo Campos. Ele era reitor da Faculdade de Guararapes e não resistiu à tentação de ir para o jornal apenas para ter mais poder e prestígio. Ele já se aventurou como marqueteiro político em algumas campanhas, mas desistiu logo cedo. Seu colega de consultoria era o jornalista Marcos Bagé, que mantinha o blog Acerto de Contas e, nas horas vagas, assessorava o ex-governador Eduardo Campos. Bagé, hoje, é dono de uma grande agência de publicidade com contratos milionários com o governo do estado e a prefeitura do Recife. Pierre Lucena assumiu no dia 12 de março a vice-presidência comercial e de marketing do grupo EG2 de comunicação, que tem o Diário de Pernambuco, a Rádio Clube FM, a Rádio Clube AM e o Pernambuco.com. O clima com a chegada do novo executivo, que foi contra o golpe, mas se aproximou e muito do ministro da Educação, Mendoza Filho, foi o pior possível e nada indica que vai melhorar. Pierre Lucena nunca chamou os mais antigos jornalistas do Diário de Pernambuco para uma conversa e se acha, entre aspas, o dono do mundo, disse uma fonte da redação do jornal. A mesma fonte define o clima na redação nessa quinta-feira como o pior possível. O blog de ricardoantunes.com.br deixou dois recados para a secretaria de Lucena, mas ele ainda não deu retorno. O Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco prometeu uma nota criticando as demissões no jornal. Com fonte do blog ricardoantunes.com.br. Um adolescente todo empolgado depois de intimidar um adulto. Teatro Valdemar de Oliveira está pronto para receber espetáculos. Sede do Teatro de Amadores de Pernambuco, o Teatro Valdemar de Oliveira, no bairro da Boa Vista, foi crucial na irradiação da cultura pernambucana, recebendo espetáculos que marcaram época, de grupos consagrados e também muitos iniciantes. Fechada desde 2015 por questões estruturais, a edificação passou por uma série de ajustes, fruto de esforços coletivos e principalmente da dedicação dos descendentes do ator e diretor que dá o nome ao espaço, e está pronto para voltar a receber espetáculos. O Teatro Valdemar de Oliveira, localizado na Praça Oswaldo Cruz, 412, na Boa Vista, cerrou as portas em 2015. Muitos achavam que chegava ao fim mais um capítulo da vida cultural da cidade. O prédio, inaugurado em 1971, foi um dos mais movimentados da capital pernambucana. A ordem para encerrar as atividades veio por parte do Corpo de Bombeiros, que identificou o não cumprimento de 15 itens irregulares no sistema contra incêndios e rotas de fuga. Em seguida, o Ministério Público também notificou o teatro por deixar a desejar no quesito de acessibilidade. O prédio, de fato, não passava por adequações profundas desde 1980, quando foi reconstruído por um incêndio que consumiu a edificação. Com o início das obras, outros problemas, como a precariedade dos camarins e questões ligadas à estrutura, foram aparecendo. Foi então que Ieda, Tiana Santos, Pedro Oliveira e Patrícia Lobo, todos descendentes do fundador, Valdemar de Oliveira, assumiram a direção do teatro e foram atrás de doações e parcerias. Elaboraram um projeto, Dê a Mão ao Teatro de Amadores de Pernambuco, que além de apresentações eventuais autorizadas pelo Corpo de Bombeiros, vendas de livros e materiais ligados à memória do Teatro de Amadores, também contava com o apoio de empresas e de pessoas físicas que queriam ver o espaço reaberto. Desta forma, conseguiram nova iluminação, materiais para reformar os banheiros, condicionadores de ar e até seguro para o teatro. A reabertura. Apesar de ainda necessitar de alguns reparos, o teatro já está apto a receber espetáculos. com o alvará dos bombeiros em mãos, e ele e Tiana querem que a classe artística volte a ocupar o espaço e que a região volte a ser um celeiro de talentos. Diante da carência de palcos na cidade, a reabertura do Teatro Valdemar de Oliveira é um alento. E já a pauta marcada, a peça Menina Bruno, do Grupo Itinerante, que integra o segundo Festival Transborda de Cultura Sem Gênero, nos dias 7 e 14. Fonte JC Online. Palco Giratório inicia a temporada em Pernambuco nesta segunda-feira. A partir de hoje, a 21ª edição do Palco Giratório, um dos maiores projetos de artes cênicas do país, tocado pelo SESC, inicia sua temporada em Pernambuco, que vai até o mês de outubro. Nesta primeira etapa, do dia 2 ao 28 de abril, passará pelas unidades do SESC de Santo Amaro e Casa Amarela, no Recife, além do município de São Lourenço da Mata, e de outros espaços da capital pernambucana, como o mercado de Casa Amarela, onde se inicia esta temporada. O estado vai receber 9 grupos dos 20 selecionados pela Curadoria Nacional. Entre eles, 2 pernambucanos estão entre os que circularão por todo o país, como Manter-se Vivo, de Flávia Pinheiro, e Segunda Pele, do coletivo Lugar Comum. Pernambuco assistirá a 29 apresentações deste circuito nacional. A programação, ao longo do ano, levará ações de intercâmbio artístico ao Recife e aos municípios de São Lourenço da Mata, Goiânia, Surubim, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Arco Verde, Pesqueira, Buíque, Triunfo, Bodocó e Petrolina. O público poderá ainda conversar sobre o processo de composição e criação com os atores ao término de cada apresentação. Neste ano, o circuito especial do Parque Giratório tem como homenageado o palhaço Birivinha, patrimônio vivo da cultura lagoana. Encenado por Teófanes Antônio Leite da Silveira e Patrimônio Vivo da Cultura Lagoana. Ele tem histórico engajamento e resistência para com as artes circenses no Brasil. A abertura do palco giratório, nesta segunda-feira, 2, começa cedo, às 8 horas, no mercado de Casa Amarela, com a intervenção urbana Contato Sonoro, realizada por Flávia Pinheiro. A performance integra o repertório de circulação nacional e utiliza ações básicas do cotidiano para priorizar o toque e os micromovimentos. O intuito é permitir que cada indivíduo estabeleça uma relação única com o som ao entrar no show escênico. Também na segunda-feira 2, às 15 horas, o Teatro Capiva, no SESC de Casa Amarela, recebe o espetáculo Meia Noite com o bailarino Orun Santana. O solo indaga questões ligadas ao corpo, explorando a capoeira como motivador da dança. Logo em seguida, acontece o pensamento giratório, espaço para discussão sobre o trabalho dos artistas com Flávia Pinheiro e Orun Santana. Informações do portal Por Aqui News. Semana de Saúde em Defesa do SUS. 21 pessoas, representantes de 14 coletivos de movimentos sociais, decidiram fazer a Semana de Saúde de 2 a 7 de abril de 2018 em defesa do SUS. Essas pessoas entendem que a atual fase do golpe perpetrado em março de 2016 contra a democracia, o direito à saúde e os demais direitos sociais exige ação articulada, integrada e próxima de onde as pessoas residem. É preciso ajudar a fortalecer categorias profissionais como a dos ACS e ACE, visivelmente ameaçados com um temeroso golpe na atenção básica. É preciso defender a saúde mental da exploração mercantil travestida de comunidade terapêutica. A ação política precisa ser articulada, política e educativa contra a violência que grupos fascistas estão executando contra lideranças como Marielle Franco e ameaçando outras, como a caravana de Lula. A ação política articulada e educativa pela vida, pela saúde e em defesa do SUS. Participe. A Semana da Saúde em Defesa do SUS começa hoje no Unidade de Saúde da Família de Dois Unidos com o painel O SUS que Temos e O SUS que Queremos, e segue pela semana. Vai ter atividade na Ocupação Marielle Franco na quarta-feira, na sede do Movimento Trabalhadores Cristãos também na quarta-feira, na Maternidade Barros Lima na quinta-feira, na sede do Conselho Estadual de Saúde na sexta-feira, em Caruaru e no assentamento Normandia lá no sábado. As discussões vão ser moradia por direito para ter saúde na Ocupação Marielle Franco, plenária de saúde mental no MTC, ato na Maternidade Barros Lima e caminhada e ato em defesa do SUS aqui na sede do Conselho Estadual de Saúde. É isso aí, vamos dar aqui um pauzinho para as nossas notícias locais. Só lembrando aí que você escuta a Rádio Aconchego ou pelo 88.1 aqui por pertinho na Zona Oeste ou online em orelha.radiolivre.org/aconchego. Esse aqui é o nosso informativo radioativo. Tem alguma mensagem de meio de programa? Quer acompanhar a gente? Nossos outros trabalhos, nossas produções, radioaconchego.milharal.org. Ou então tem aí nosso telefone, que é o 997-21-5409. Vamos. Tem a reprise, né? Hoje, 8 horas da noite, e amanhã, 7 horas da manhã, aqui no 88.1 FM, ou no nosso blog, no nosso online, né? orelha.radiolivre.org, né? É, daqui a uma horinha já vai estar online aí no nosso blog, esse programa. E é isso, nossas reprises. 8 horas da noite, da segunda, 7 da manhã, da terça, você vai escutar esse programa novamente ou está escutando pela primeira vez. Vai, vamos voltar agora com o nosso bloco nacional. Após decisão de Barroso, presos na Operação Escala são soltos em São Paulo. Foram soltos no sábado 31 de março em São Paulo 9 presos na Operação Escala. A libertação se deu após decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Entre os presos estavam dois amigos do presidente Michel Temer, o advogado José Nunes, ex-assessor especial da Presidência da República, e João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo. 9 dos presos estavam desde quinta-feira 29 na sede da Polícia Federal em São Paulo e uma no Rio, a empresária Celina Torre Alba, uma das donas do Grupo Libra. Ela deixou a cadeia de Benfica durante a madrugada. Deixaram às 23h50 deste sábado a prisão na sede da Polícia em São Paulo após o ministro Barroso expedir o alvará de soltura. As pessoas que deixaram a prisão foram José Nunes, advogado, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, Antônio Celso Greco, empresário, dono da empresa Rodrimar, João Batista Lima, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo e amigo de Temer, Wagner Rossi, ex-diputado, ex-ministro e ex-presidente de estatal Codespi, Milton Ortolan, auxiliar de Wagner Rossi, Eduardo Luis de Brito Neves, propietario de MHA Engenharia, María Eloísa Adenson Brito Neves, socia en las empresas MH Ingeniería y Archeplan, Carlos Alberto Costa, socio fundador de Archeplan y ex socio de AF Consult Brasil, y Carlos Alberto Costa Filho, socio de AF Consult Brasil. Los presos en São Paulo salieron juntos. Ellos habrían mão de hacer el examen de cuerpo de delito para poder ser liberados más rápidamente. A operação foi deflagrada dentro do inquérito que investiga se empresas do setor portuário, em especial a Rodrimar, pagaram propina para serem beneficiadas com um decreto presidencial assinado por Temer. O presidente nega qualquer irregularidade no decreto, com informações do portal G1. Uma nova tentativa para julgar os torturadores da ditadura brasileira. Na última terça-feira, o Ministério Público Federal denunciou formalmente perante a Justiça o policial civil Walter Lang, o delegado Cirino Francisco de Paula Filho e o investigador Dirceu Gravina pelo sequestro de Ailton Adalberto Mortati em 4 de novembro de 1971. Abre aspas. Eles privaram e ainda privam ilegalmente a vítima de sua liberdade até a presente data, mediante sequestro cometido no contexto de um ataque estatal, sistemático e generalizado contra a população. Fecha aspas, diz o texto da denúncia. Trata-se da 32ª denúncia penal no gênero no país. Parte de um esforço para apurar e julgar os crimes cometidos na ditadura e tentar pressionar no judiciário por uma mudança de interpretação e de alcance da lei da anistia de 1979. A legislação que impede a responsabilização de pessoas por crimes de motivação política entre 1961 e 1979 segue sendo aplicada para encerrar boa parte das ações pedidas pelos procuradores. Apesar da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2011, ao qual o Brasil é signatário, que obriga o país a investigar e punir os crimes, as ações muitas vezes também são bloqueadas, ignorando a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito de desaparecimentos forçados. Trata-se de um crime permanente e, portanto, fora do escopo da lei de anistia. Mais uma vez, o Supremo Tribunal agora é a única esperança de que o panorama que fez do Brasil o mais atrasado da matéria entre seus vizinhos vítimas de ditaduras avance. Para isso, o tribunal, que reafirmou a validade da lei de anistia em 2010, teria que voltar ao tema. Para tal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em 7 de fevereiro, pediu ao Supremo que reabra o caso do ex-deputado Rubens Paiva, morto pelo regime militar em 1971, e insistiu que o Supremo trate o tema como prioridade e reescuta o alcance da anistia. Em 2014, o Ministério Público Federal acusou 5 militares pelos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e fraude processual. Um juiz aceitou a denúncia e abriu a ação, mas quando os 5 estavam prestes a se sentar no banco dos réus, a defesa dos militares conseguiu uma liminar no Supremo, congelando tudo por conta da lei de anistia. A decisão provisória foi concedida pelo então ministro do Supremo, Teori Zavascki, em 2014. E essa liminar é justamente o alvo do pedido de Dodge. Ela quer que haja uma decisão definitiva sobre o caso e que a corte, entre aspas, reflita sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a guerrilha do Araguaia, que em 2011 determinou que o Brasil deve processar os acusados pelo crime cometidos na ditadura. Os esforços não estão sendo feitos só na área penal. Ações civis também estão sendo movidas para esclarecer a responsabilidade do Estado por violações graves às populações indígenas durante a ditadura. Um dos casos é a tortura e prisão de integrantes do povo Krenak, em Minas Gerais. Segundo a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Cristina Fonseca Frischensen, abre aspas, as ações são uma forma de prestar contas para as vítimas e suas famílias. Fazer as investigações e fazer as denúncias é também cumprir esse papel de memória e verdade. Trazer para a história o que aconteceu. Fonte é o País. Supremo Tribunal Federal julga nesta semana habeas corpus preventivo de Lula. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar, na quarta-feira 4, o habeas corpus preventivo com o qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar sua prisão após condenação pela segunda instância da Justiça Federal no caso do triplex do Guarujá. Os 11 ministros que compõem a corte devem agora entrar no mérito do pedido de liberdade de Lula, que não foi abordado no julgamento iniciado em 22 de março, quando o ex-presidente ainda tinha um recurso pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. As 5 horas da sessão plenária daquele primeiro dia de julgamento foram dedicadas somente à discussão sobre o cabimento ou não do habeas corpus de Lula, que acabou sendo aceito por 7 votos a 4. Na ocasião, foi concedida por 6 votos a 5 uma liminar ao ex-presidente para garantir sua liberdade até a análise final do habeas corpus no dia 4 de abril. Discussão de mérito. Ao entrar no mérito, a questão de fundo a ser discutida pelo plenário do Supremo será a possibilidade de execução provisória de pena pelo condenado em segunda instância, mesmo que ainda existam recursos contra a condenação pendentes de análise em tribunais superiores como o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio Supremo Tribunal Federal. As expectativas estarão voltadas em grande medida para a ministra Rosa Weber, que é contra a execução provisória de pena, mas que por outro lado tem respeitado, ao longo dos últimos 2 anos, o entendimento que prevalece até o momento no Supremo Tribunal, de permitir a prisão de condenados, mesmo que ainda caibam recursos a instâncias superiores. O voto de Rosa Weber pode ser decisivo diante do impasse que o tema vive hoje na Corte. 5 ministros defendem e aplicam monocraticamente a tese de que condenados em segunda instância só devem começar a cumprir pena após o trânsito em julgado, quando se encerram todos os recursos possíveis. São eles Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurelio Melo, Gilmar Mendes e o decano Celso de Melo. Os outros 5 ministros, Luiz Roberto Barroso, Exxon Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, têm até agora se posicionado a favor de que o condenado possa ser preso quando se esgotam as apelações em segunda instância. A expectativa é de que mantenha a posição e votem contra o habeas corpus preventivo de Lula. Também pode ser decisiva para Lula a presença ou não de Gilmar Mendes no julgamento. O ministro votou favoravelmente ao ex-presidente na aceitação do habeas corpus no dia 22, mas por uma questão de agenda pode não estar presente na apreciação do mérito do pedido de liberdade. Com informações da Agência Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação. Pará. Novo relatório atesta a contaminação de rios e igarapés pela Hidro Alunorte. Rios e igarapés que serpenteiam o município de Bacarina, no Pará, estão contaminados por metais tóxicos de efluentes da lama vermelha de uma das bacias da empresa Hidro Alunorte. Este foi o resultado do segundo relatório técnico apresentado esta semana pelo Instituto Evandro Chagas. A análise feita nas águas do Rio Pará chamou a atenção do químico Marcelo Oliveira Lima, pesquisador em saúde pública da Seção de Meio Ambiente do Instituto. Foram encontrados altos níveis de alumínio, apesar do grande volume de água do rio. Lima afirma que o Rio Pará é um dos mais estudados pelo Instituto Evandro Chagas ao longo de anos e destaca que nunca se apresentou resultados com níveis tão elevados como se observou nesta última análise. As amostras de água também foram coletadas dos rios Murucupi, Arienga, Arapiranga e Guajará do Beja, além dos igarapés Curupere, Dendê e de um igarapé que é afluente do Tauá. O Instituto também coletou amostras de lama dentro da empresa e na estrada PA-481, após o tombamento de um caminhão no dia 22 de fevereiro, que levava rejeitos químicos da Hidro. As coletas foram feitas entre os dias 25 de fevereiro e 8 de março. No rio Murucupi, nas amostras coletadas no trecho entre a comunidade Vila Nova e as nascentes, foram encontrados alumínio, ferro, arsênio, cobre, mercúrio e chumbo, acima do que prevê a legislação. Lima recomenda que as águas do rio não sejam usadas para o consumo humano, recreação ou pesca. Ele ainda ressalta que os relatórios apresentados pela empresa Hidro sobre os rios e igarapés no entorno são falhos e insuficientes. Diante de novos resultados, o Instituto Evandro Chagas recomenda que a empresa continue fornecendo água potável para as comunidades impactadas até o final do período de chuvas na região. Fonte: Agência Pulsar e Brasil de Fato. É isso aí, esse foi mais um noticiário informativo radioativo. Eu ia falar noticiário informativo. Noticiário também, né? Noticiário informativo radioativo. É isso aí. Hoje, 2 de abril, segunda-feira, agora são 8h56. Fala aí, Gustavo, algum comentário aí especial? Acho que a gente não pode deixar de falar da presença do Supremo Tribunal Federal na política brasileira, né? Sim, sim. É mesmo. Toda semana tem alguma coisa, tem alguma, alguma presença, né? Alguma atividade vinculada ao Supremo, né? E como o Supremo tem um papel fundamental na política brasileira, enquanto sim, a gente acredita que existe separação de poderes, né? Mas sabemos que não. Então a presença do Supremo com recurso de los corpos, com a liberação dos detidos pela Operação Scala, que eram amigos de Temer, sim, vinculados a um possível caso de corrupção no Porto de Santos. Três notícias hoje com relação ao STF, né? A do habeas corpus, a da liberação da Operação Scala e a do da ditadura militar, né? É, então assim, então, uma coisa que acho que tem que preocupar um pouco, não é comum, né? Que o Supremo fique definindo a questão política e a justiça em geral, né? Como a justiça tem tomado esse rol de político, né? É, a questão também é esse troca-troca, né? Tipo, é, não é comum, mas tipo, pior seria se pior fosse assim. Imagina se essas decisões não tivesse é, nesse momento não tivesse o Supremo esse grau de atividade. Quem é que tomaria essas decisões? Tipo, não, o negócio é também, tipo, que quem... Assim, que passa por uma deslegitimação do campo da política legislativa, né? É, política legislativa e executiva, né? As duas bem deslegitimadas. O negócio é que são os caras que ninguém escolhe também, né? Assim, e tem um lugar de... como um lugar de elite, né? Nasce meio como um ser... Ser intocável, meio parece um anjo, né? Uhum. Ninguém vê, né? Uma das grandes questões de poder na República Brasileira é a escolha de ministro do Supremo, né? Uhum. Que, tipo, na verdade, não é que ninguém escolhe. Quem escolhe é o presidente ou a presidente, né? E é isso. Eu acho que um dos grandes máculas aí, dos grandes traços que a gente vai arrastar desse golpe, que ele pode até ser revertido em alguns anos, mas é o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, né? Que é mais uma cabeçazinha conservadora ali no meio, vitalício. Com certeza. É. Aí, questão de contaminação, né, que continua. Tem outra matéria sobre a Syngenta, que foi julgada e condenada a pagar uma indemnização por contaminar. Mas a questão no Pará, né, no Rio, com a Hidronorte. É, a questão acho que é que se não se dá visibilidade a isso, a gente até esquece que o Brasil é um país que está... infestado de mineradoras, né? Minas Gerais e Pará, principalmente. Uhum. Assim, são dois estados que sofrem bastante com esse assédio. E nossos colegas jornalistas do Diário de Pernambuco, que estão sofrendo a demissão, ou têm sofrido Pierre a demissão. Pierre Lucena, né? É uma figura conhecida. É, ele era blogueiro e pá, é um bicho liberalzão aí. E como esses caras chegam, né? Chegam assumindo um rol de um papel de destaque, né? E demitem pessoas, né? Mas recebem um salário 3-4 vezes o salário, né? É. De um jornalista. Ou mais, né? Então é. Não, provavelmente o que vai acontecer é que ele vai mudar o foco. Tipo, é um cara que vende blog, é um cara que é ligado ao mercado internacional. Ligado no sentido de. Ele é minimamente conhecedor de qual é a situação internacional de jornalismo e pá. Eu acho que ele vai começar a fazer uma... Como é que se diz? Uma migração na estética e nos conteúdos do Diário de Pernambuco. Porque o Pernambuco.com é um dos piores sites. É horrível. É horrível, velho. É um dos piores sites. Agora, claro, quebra quando a pessoa vai fazer uma nova empreitada de jornalismo e a primeira coisa que faz é demitir jornalistas. É. Isso aí é uma situação bem complicada, né? E não muito mais que isso, acho que... Sempre tem alguma boa notícia por lado da cultura, né? Alguma atividade que está começando, que está mais... Sim. Não tem muito mais para comentar. Não, a cultura, na verdade, tem sido um dos bastiões de esperança, né? A cultura e o STF. É isso, vamos... Vamos se despedindo por aqui. Até quarta-feira, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, prometo. Falou, galera. Bom dia pra quem é de bom dia. Boa noite pra quem é de boa noite. Nós estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira. Agora são 9:01 da manhã. Se você tá escutando à noite, deve ser em torno de umas 8:30 da noite. Agora, se você tá escutando na terça de manhã, deve ser umas 7:30 da manhã. Agradando a todo mundo aí com o nosso horário mais ou menos acertado. É isso, quarta-feira estamos de volta aqui no nosso programa ao vivo. Bom dia!